conta outra. Nessa eu não caio mais. Já foi-se o tempo em que eu pensei que você era um bom rapaz. Corta essa de querer me impressionar. Coisa boa é Deus quem dá, besteira é a gente que faz. Corta outra, nessa eu não caio mais. Já foi-se o tempo em que eu pensei que você era um bom rapaz. E corta essa de querer me impressionar. Coisa boa é Deus quem dá, besteira é a gente que faz. Você jurou pra mim que foi doença que te impediu de vir me encontrar. O mundo é bem menor do que cê pensa. E ontem já vieram me falar que você tava lá no baile da comunidade, bebendo e se acabando de dançar. Mas eu não caio do salto, não brigo, não falto com a minha verdade. Sinceridade, saca a vila tem que andar. Sinceridade, saca a vila tem que andar. Outra, outra, essa eu não caio mais. Já foi esse tempo em que eu pensei que você era um bom rapaz. E corta essa de querer me impressionar. Coisa boa é Deus quem dá, besteira é a gente. Depois de te deixar na geladeira, eu resolvi te dar colher de chá. É dura a tua cara de madeira, tão dura que bastou eu me virar. E você tava lá jogando todo o seu feitiço pra cima da mulherada lá do bar. Mas eu não caio do sal. Com a minha verdade, sinceridade, saca a fila tem que andar. Sinceridade, saca a fila tem que andar.